Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso na Pássaro da Ilha FM. Vamos até às 14 horas, sempre com a sua participação por aqui pelo 991248325. Você também pode participar pelo 992042222 através de mensagens pelo WhatsApp. Tá ligando aqui no 3555-1896. A gente recebe hoje no programa vários convidados. Vou receber daqui a pouquinho o José Renato de Araújo e o Paulo César Gomes, pessoal lá de Itapiratiba. O José Renato foi vice-prefeito de Itapiratiba na gestão passada. Hoje ocupa o cargo de diretor de saúde. O Paulo César Gomes é o coordenador do programa Saúde da Família de Itapiratiba. Vou receber hoje também aqui o Luciano Reis, que é presidente do Rotary Clube Guaxupé Cafezais e também presidente de um projeto muito interessante que acontece em Guaxupé, que é o Guaxu Nascente. Hoje também no programa tem a participação da cantora Márcia Xavier. E para começar essa edição de número 400 do programa, eu recebo aqui o doutor Silvio Gonçalves Ribeiro Dias, médico, ex-prefeito e hoje vereador aqui em Guaranésia. Doutor Silvio, seja muito bem-vindo ao programa Expresso mais uma vez. Bom dia, né? Bom dia. Bom dia, Dom Cláudio. Bom dia a todos. Prazer recebê-lo mais uma vez aqui, viu, Silvio? Demorou, prazer, né? Meu. Demorou pra voltar no programa. Ficou um pouco afastado da política, né? É, fiquei afastado da política, mas por força de responsabilidade social, tô aqui de volta. É isso mesmo? Voltou na política? Justamente pra isso? Por essa responsabilidade que o senhor tem? Só por isso. Eu acho que, enquanto prefeito, eu deixei 3 itens importantes para trás. Quer dizer, eu não consegui realizar, e era uma das coisas mais importantes que eu enfrentei na minha administração. E esses problemas existem até hoje. Quais são? A realização do plano diretor, que ele está feito e está adormecido, guardado em alguma gaveta. Precisa ser atualizado, porque ele é de 10. Mas primeiro nós temos atrás, que, né? A Câmara tem que aprovar aquele, para depois o Executivo fazer a reforma do plano, como deve ser a cada 10 anos. Já se passaram 9, então, a próxima não vai começar na hora de reformar, já reforma antes, né? Espero eu, e vou lutar para isso. Estou aqui por conta disso. O que mais faltou para realizar no seu mandato? A usina de tratamento de resíduos sólidos, né? Isso é uma coisa imperativa. Foi sendo postergado, já era na minha época, enquanto prefeito, no mandato 2005-2008, foi adiado. O adiamento final parece que é 2017, não sei se vão adiar mais, porque esse país é meio mirambolesco. Mas a última data é atualmente 2017. Então os prefeitos todos estão com a corda no pescoço. Eles vão ter que resolver o problema. A solução para os tratamentos dos resíduos sólidos. Do lixo. Todo mundo gosta de falar lixão. É, do lixão. Que na verdade não é nada disso. O tratamento de resíduos sólidos hoje é uma indústria, é um processo totalmente científico que pega o material, o dejeto, o lixo, chame como quiser, lixão, lixo, né? E transforma em matéria-prima descontaminada, que pode ser devolvido à natureza em forma sólida, como adubo, ou em forma líquida, como água, que pode ser até retornada aos nossos mananciais. Isso é tudo de um rigor técnico, é exequível, e nós temos que enfrentar. Terceiro ponto, Silvio. Terceiro ponto, tratamento do lixo. Que quando prefeito, eu deixei tudo prontinho, combinado com a Copasa, e os vereadores, foi a única votação contra. Eu o tratamento da água, né? Do esgoto. Não, do esgoto. Da água já esgoto, tem, é, né? Água já tem, esgoto. Foi a única votação contra que eu tive na Câmara. O projeto do resíduo sólido, do lixo, passou, todos os outros. E eu tinha três vereadores, eu trabalhei com a Câmara contrária o tempo todo, que foi muito saudável. Eu ia à Câmara toda vez que eu tinha alguma proposta, sentava, discutia. Foi muitas vezes à Câmara? Toda semana. Mas isso é muito bom, acho que isso é produtivo. A Câmara está lá para isso mesmo, para vigiar o prefeito, para discutir os projetos de lei, para entender os projetos de lei, para poder votar certo. E foi muito produtivo, porque apenas um não passou. Infelizmente, era um dos mais importantes. Sim, até hoje ainda está nesse problema, né? A gente vai voltar a discutir e abordar esses três temas aí durante o nosso bate-papo. O senhor falou que ia muito na Câmara durante o período que o senhor foi prefeito. Muita gente fala agora o Silvio Dias não vai na Câmara como vereador. Já chegou isso aos ouvidos do senhor, com certeza. Já saiu na mídia. Todo mundo falando, Silvio Dias não vai na Câmara, ele vai cuidar lá dos pacientes dele em Goxupé ou em Guaranésia. De fato, eu sou médico. Sim. Eu estive prefeito, hoje estou vereador. Mas eu sou médico. Como eu sou o Silvio Gonçalves Meus Dias, eu sou médico. Acontece o seguinte, a Câmara começou em recesso. A Câmara começou a funcionar em 1º de fevereiro, foi em 1º de janeiro. Aconteceram reuniões extraordinárias que não é obrigação precípua do vereador participar. Acontece que essas reuniões extraordinárias ocorreram em dias que eu não tenho disponibilidade, eu não posso ir. De toda terça e quinta-feira eu estou preso dentro do hospital em Guaxupé, não tem como eu sair de lá, é plantão de físico presente, de corpo presente. Não tem como, não tem como. Essa responsabilidade. Discuti com o presidente da Câmara, discuti no bom sentido da palavra. Para que, dentro do possível, marcar essas reuniões para segunda, quarta e sexta, que são dias que eu tenho outras atividades, mas das quais eu posso me afastar. E está acontecendo agora. Compareceu, né? A gente teve quatro reuniões. As reuniões ordinárias, eu compareci todos, é obrigação comparecer. Sim. As extraordinárias, é factível, desde que você se explique, é factível que se falte, é viável que se falte. Como é que é esse outro lado agora, senhor Dias? O senhor, como prefeito, tinha uma visão dos vereadores. Agora, como vereador, qual que é a visão que o senhor tem ali desse mundo do legislativo? Mudou? Ou acaba sendo a mesma coisa? Mudou, não, porque eu já conhecia. Porque eu recebia aquela chuva de pedidos da Câmara, como estou lá hoje vendo meus pares fazer aquela pleide de pedidos. Você já teve lá e eu já falei, gente, vamos nos organizar. O prefeito vai rir de nós. O senhor ria quando recebia esses pedidos da prefeitura? Quando era impossível, ria. O que que é a minha proposta? Vamos nos ater ao plano diretor. Dentro do plano diretor, nós podemos colocar todas essas solicitações da população. Né? De fato, em rua, essas coisas que o pessoal pede. Tudo que o povo pede, né? Escalonar isso aí e ver como é que se melhora, adequa esses pedidos dentro da realidade administrativa do município. É o que eu falei lá. Se você tem um fusquinha, por exemplo, andar de Mercedes, é óbvio que é melhor andar de Mercedes. Perguntar para mim, é melhor? Eu vou falar que é, não posso mentir. Fulano de tal solicitou uma lombada na frente da sua casa, porque o trânsito é muito. Aprova? Claro que eu aprovo. Vou falar que não. Só falar sim, mas então, fica até cômico, pilhérico, porque você pede, mas você sabe que não vai ser atendido. Porque não é assim. E mesmo porque, como eu já falei lá, dinheiro não dá em árvore, não. O prefeito tem que executar um orçamento. Ele não pode fazer as coisas de orelhada. Então tem que ter planejamento. E para que ele tenha um planejamento das nossas solicitações, dos nossos pedidos, nós vereadores, tem que ter um plano diretor para ele se nortear. Silvio, mas está faltando isso, essa palavra nós, ali no legislativo? Tem muito eu ali? Os interesses próprios de cada um se preocupando então, com o seu lado, com os seus interesses, e esquecem do coletivo. O plano diretor serviria para isso. Para ser o nós, né? O nós Guaranésia. E o plano diretor, ele vai ter que ser revisto agora, e os vereadores têm que participar dessa revisão. Porque quando ele foi feito, os vereadores pouco participaram, foram convidados. Não é que não foram convidados, não. foram convidados e foi sentar em cima do plano diretor e não aprovaram. Deixaram para o prefeito seguinte, que também sentou com três almofadas em cima do plano diretor, não ligou para ele. São visões, cada um tem direito de ser atua. A democracia é assim, né? Cada um vê a sua responsabilidade dentro do seu ângulo de vista, dentro do seu ponto de vista. Não faço críticas a ninguém. Mas nós, vereadores, eu acho que eu estou lá para lutar para que o plano seja votado, realizado, atualizado e executado. Para que todos essa pleia de pedidos possam ser atendidas dentro de um critério de razoabilidade, de necessidade, organização todo administrativo. Explica para mim uma coisa, doutor Silvio, isso todo mundo sabe que o senhor tem isso como o plano diretor, como meta, a menina dos olhos do Silvio Dias é o plano diretor, e na primeira reunião que tem na Câmara, eu imagino, o Silvio Dias já vai apresentar uma indicação ali para o plano diretor. E o senhor não apresenta, quem apresentou foi o outro vereador. Por quê? Não, mas o Felipe já vinha falando isso, ele conversa muito comigo, então ele sabe das... ele sabe que... Não sobrou nada do senhor indicar, doutor Silvio? Indicar não é o caso, precisa fazer, é realizar. Então vai depender do Laércio. E quem realiza, existe um conceito aqui em Guaranésia, eu não sei se é mineiro, se ele é mais amplo que Guaranésia, né? O vereador fez isso, o vereador não faz coisíssimo nenhuma. Primeiro, o vereador faz anteprojeto de lei. O que é anteprojeto de lei? É um documento no qual se escreve o que se pretende fazer, o prefeito analisa e devolve um projeto de lei para a Câmara, o rasga e joga fora. Agora, eu digo você, uma administração no começo, prefeito pisando em casca de ovo, ainda não foi feita uma auditoria no município, coisa que eu tenho batido continuamente com o nosso prefeito para que se faça. Vai ser feito. Já está contratado até a firma que vai fazer. Esse é o ponto de partida, porque ele não sabe o que tem dentro da casa. Você só sabe isso aí depois de uma auditoria. Antes não se sabe. Fica tudo no achismo, né? Tudo no acho. Né? E tem gente até dando opinião daquilo que acha. Isso é horrível. Já falei para ele: ó, os nossos pais estão dando opinião das coisas que eles não sabem. Isso é ruim. É ruim até para a administração. Sim, é claro, atrapalha tudo, né? Porque nós, vereadores, eu gosto de falar Edis, é mais bonito, né? Nobre Edil. Quanta nobreza tem isso, mas em todos os casos. Nós, e principalmente nós que somos da facção do prefeito, que nós somos 9-2, né? A opinião nossa repete muito ou faz entender que é a opinião do prefeito. Não quer dizer que seja. Sim. Mas as nossas atitudes refletem na futura atitude do prefeito. Não que ele seja obrigado a fazer o que nós pensamos ou o que falamos. E nem vocês são obrigados a fazer o que ele pede. O que pede, ele que pede, claro. Até isso já aconteceu nas reuniões da Câmara. Já. E aquilo que os outros colegas têm falado. Eu acho que o pessoal tem sido muito coerente. Os nossos vereadores. Nós estamos lá para avaliar e para apoiar aquilo que é correto e vetar aquilo que não seja correto. O prefeito atual está bem assessorado. Ele começou bem, Silvio Dias? Eu acho que começou bem. A única coisa que para mim que ele retardou um pouco, ele tardou um pouco, mas já terminou, foi a assessoria que eu sugeri a ele contratar sua assessoria técnica, contábil e jurídica em Belo Horizonte. Isso foi me sugerido pelo juiz de direito enquanto eu fui prefeito. Que o doutor Milton Biagione Furquim. Sugerido ou quase imposto? Uma sugestão bem coerente e que me fez muito bem. Eu agradeço a ele e ao Cláudio Marins, doutor Cláudio Marins. E agora o lei seguiu isso? Seguiu esse pedido, essa sua sugestão. Seguiu. Nós fomos juntos a Belo Horizonte, fomos lá com o contador que foi meu assessor contábil, ele é professor de aposentado da escola de juiz do Tribunal de Contas. Quanto o cara hein, tem um certo know-how, né? É conhecedor do assunto. E pro advogado que fez a nossa assessoria jurídica, que eu acho também que é um cara de primeira ponta lá em Belo Horizonte, porque o direito público muda muito. As pequenas mudanças de lei, elas ocorrem sempre, e a pessoa tem que ser especialista naquilo, tem que estar junto daquilo todo dia, debruçado nos livros todos os dias ali, para não cometer enganos. Não são erros, não são crimes, não. Mas os enganos são passíveis de crime de responsabilidade fiscal. Sim. É muito sério e muito difícil ser prefeito hoje. Já era no meu tempo. Agora mais ainda, né? Agora mais ainda. Mais ainda. E com essa situação toda do país. Mas apesar que com 9 vereadores na Câmara, o pessoal não vai pegar muito no pé do Laércio, ou vai? Não, eu acho que não vai ter nem no que pegar, porque o Laércio não vai dar ponto sem nó. Ele não vai mandar proposta que... mandou um projeto de lei agora. Nós vamos votar ou próxima terça ou na outra. Né? Feito. Ele tem assessoria dele, tem o chefe de gabinete, que é um advogado, que é o Natal. Professor, tem, inclusive. Né? Professor da Unifeg. Tem a sua procuradora, que é a Vivian, que sobrinha da minha esposa, minha sobrinha, torta, mas minha sobrinha. Sobrinha por afinidade, né? Não é com sanguíneo. É, muito competente, foi advogado da Câmara. Experiência, muito tempo, né? 12 anos, tem bastante tempo de carreira na Câmara. E que falei com ela ontem, fiz algumas indagações a respeito do projeto. Ela falou, não, já consultei o jurídico da prefeitura, ele já fez as emendas que ele achava necessárias. Eu falei, consultou o contador? Ela falou, vou consultar. Porque são duas visões diferentes, no fim elas se juntam. Mas são, tá elas se somam. Do projeto de reforma uma correção, uma reforma na lei de 2005, a 06 de 2005. Que é a questão dos cargos, é essa? Questão dos cargos, é. Foi discutida até na reunião extraordinária foi, dessa semana. Na quinta-feira. Quinta-feira. Quinta-feira, isso. É, eles foram à Câmara para explicar a necessidade. Inclusive então, o prefeito Laércio foi. É. E a reforma sugerida pelo prefeito é totalmente legal. Tem que ser feito. Tem que ser feita. É uma adequação administrativa que vai fazer a máquina rodar com maior flexibilidade, com maior agilidade, com maior eficiência. Então, eu acho que tem que ser feito. Mas estamos lá para somar, para ajudar naquilo que for melhor para o município. Vamos para os abraços aqui, né, Cê? Vamos começar, né? O Palito São Compadre já está mandando um abraço aqui, viu? Palito São já ligou aqui, eu preciso falar dar um recado pro meu eleitorado também. Foi bom falando dessa questão de recado pro eleitorado, porque a campanha do senhor começou no fim da campanha. Uma semana. Uma semana. E mesmo assim o senhor teve 447 votos. É. Provavelmente, se o senhor tivesse começado a campanha junto com os demais vereadores, o senhor seria o vereador mais votado. Provavelmente seria. É. Pode até ser, mas... Mas o importante é que o senhor for eleito. Mas o senhor foi eleito e realmente já está tudo certo, vai até o fim do mandato, ou esse processo ainda está em andamento? Porque em Belo Horizonte foi julgado até na maioria, unanimidade. Ainda vai para Brasília esse processo? Ainda corre o risco do senhor perder essa cadeira na Câmara? De ser o nobre edil, como o senhor disse? Não. Segundo a orientação do meu advogado, não cabe recurso. Certo. Mas... eu não entendo de leis, eu estou repetindo o que ele me falou. Ele falou, fique sossegado, você está eleito, ponto final, não tem mais o que questionar. Então é essa a informação que eu tenho para passar para o meu eleitorado e para passar para o povo de Guaranese. Quero agradecer as pessoas que votaram em mim, E o fizeram por convicção, não fizeram porque eu fui até eles e pedi, porque eu não tive tempo nem de pedir voto para ninguém. Falei com meia dúzia de amigos, que eram pontuais, eram assim, líderes regionais, meus companheiros políticos de partido, ou não de partido, mas amigos, que me deram um apoio pedindo voto, fazendo uma interlocução do pedido de voto. E eu acho que as pessoas que votaram em mim o fizeram por consciência, por achar que eu sou uma pessoa competente para o fim ao qual eu me expus. Isso me faz orgulhoso e agradecido. O fato de eu não ter podido fazer campanha, eu acho que é lamentável. A democracia é sob júdice, numa matéria tão duvidosa que o julgamento lá em Belo Horizonte é feito por 5 juízes e eles foram unânimes em dizer que eu não tinha impedimento nenhum. Questão da sociedade, né? Aqui da empresa. Para serviço ao pronto-socorro, né? E eu não tenho vínculo, não tenho nada a ver com prefeitura já há muito tempo. Depois que eu saí de prefeito, acabou. Então, eu devo e sou muito agradecido aos que me elegeram. Como eu sou agradecido ao povo de Guaranés, que eu os quero bem, sou daqui, morei aqui, trabalho aqui e luto pro bem social aqui, porque é aqui que eu moro. Lutar pelo bem social não seria muito mais fácil se o senhor tivesse se candidatado como vice-prefeito ou então até como prefeito, se eu disse? Vereador, o senhor não vai ter essa força para colocar em prática os 3 projetos que ficou faltando lá na sua gestão. Se eu fosse até candidato a prefeito e fosse prefeito, seria mais fácil. Mais força, é. Seria mais força. Mais fácil não. Eu teria mais força. Fácil é outra coisa que envolve uma série de circunstâncias que fogem ao domínio da gente. Eu não fui candidato a prefeito nem a vice-prefeito, mesmo porque eu não me via preparado para ser candidato a prefeito. Já fui uma vez, eu já cumpri essa parte da minha obrigação social. Por incrível que pareça, eu não gosto. Não é demagogia, não, eu não gosto, não. Não gosto de política. De estar político. Só estou porque eu acho que é obrigação. Eu fui educado assim, sou desse jeito, e não quero mudar, não, sou muito feliz do jeito que eu sou. Tereza Rosa e família disse que ele sempre foi voltado para o social, esteve voltado para o social, está parabenizando você, viu, Silvio? Tereza é. Eldo Pratinha. Eldo Pratinha também está mandando aqui um forte abraço. Jandira Célia. Bom dia, Antônio Cláudio. Quero parabenizar o Dr. Silvio Dias, porque nas eleições passadas ele foi o único candidato a prefeito que bateu na porta da minha casa e cumpriu o que me prometeu. Está falando lá de 2004, né? Voltou no tempo a Jandira aqui. Bom dia, Antônio Cláudio. Manda um abraço aí para o Dr. Silvio Dias, uma pessoa muito querida por todos nós. É a Vanessa que está mandando esse alô. Antônio Cláudio pergunta para o Silvio Dias se há algum projeto para a rua 7 de setembro, mão única, mudanças no trânsito, está difícil de trabalhar. A gente cai naquilo que falou, né? É o plano diretor, que vai ter uma avaliação de tudo isso aí. Vem gente especialista em cada área para saber aquilo que é melhor, para a gente não fazer as coisas de orelhada e errar. É isso que precisa ter, né? Mas os vereadores entenderam isso, Silvio? Entenderam. Entenderam? Apesar de que tem uns gostos de trabalhar no que eu chamo de varejo. Faz isso pra mim, faz aquilo pra mim. A função do vereador não é fazer pro Zé, pro Antônio, pro Benedito, é fazer para o todo. Não que não faça, não é? Se o José pedir uma coisa que é importante para todos, essa coisa tem que ser feita. Não pode pedir que capine o quintal dele. Fica meio complicado. Né? Doutor Silvio Dias, se o senhor é tão ocupado como realmente está fiscalizando o executivo, as obras da cidade, as coisas públicas durante o horário de pico, né? O horário que está deve ser no horário do hospital. Felipe Freitas que está perguntando. As minhas obrigações profissionais não impedem que eu veja o que está acontecendo na cidade. E depois a fiscalização, tipo fiscal in loco, eu tenho informações, eu tenho muita gente que pode me orientar, me ajudar, me auxiliar. E o prefeito está sendo fiscalizado da melhor maneira possível, que é através da administração jurídica e contábil eficiente que ele já contratou em Belo Horizonte. Isso não deixa o prefeito errar. Que é a função do vereador. O vereador não é fiscal de obra, não. Ele é fiscal legal. Sim. Mas de vez em quando o vereador tem que dar uma olhadinha nas obras do município. Sim, claro, ele precisa saber se está acontecendo ou não. Ver como é que está sendo. Conhecer essa rua, como é que está, como é que não está. E o vereador tem a obrigação de fazer uma interlocução. Ele é o representante do eleitorado dele, do povo. Eu, por exemplo, eu não tive um eleitorado focado, meu eleitorado está difuso na população inteira. Você não consegue identificar esse eleitorado, senhor. Não. Então, eu sou um representante do povo de Guaranésia, como um todo. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Expresso, o seu programa de sábado. É o programa Expresso aqui na Pássaro da LFM, recebendo nessa primeira entrevista, nesse primeiro bloco, o Dr. Silvio Gonçalves Ribeiro Dias, médico, vereador e ex-prefeito de Guaranésia. Mas é claro, hoje o assunto é política, né? E agora vamos falar sobre esse plano diretor. Plano diretor que, como o senhor disse, deve ser reavaliado, reestudado, porque já está vencendo prazo, né? Mesmo sem ter sido colocado em prática. E tudo isso, até inclusive pegando o gancho que o ouvinte aqui enviou a pergunta a respeito ali de mudança de mão, né, na rua Tiradentes ali, isso tudo justamente estaria dentro do dentro do plano diretor. Tudo, né? Dentro a cidade dentro passaria a ser gerida por esse plano diretor. Por esse plano. Independente se é prefeito A, B, C, D ou E. O plano diretor, ele é transformado em lei. E ao ser aprovado, o prefeito faz um projeto de lei, manda para a Câmara aprova, é uma lei. E tem que ser cumprida. Sim. Se entrar outro prefeito, ele tem que seguir o plano diretor. Ele pode mudar o plano diretor, contratar uma firma especializada que vem, examina. Aliás, é um instrumento administrativo que deve ser revisto a cada 10 anos. Esse é o programa, essa é a indicação correta do uso de um plano diretor. Ele tem validade por 10 anos. Após 10 anos, ele tem que ser revisto. Porque as coisas mudam, as situações mudam no município, né? Tem o crescimento, tem uma série de circunstâncias, mudanças econômico-financeiras, necessidades sociais, tem uma série de imperativos aí que tem que nortear o plano diretor, por isso ele deve ser revisto a cada 10 anos. O nosso já tem 9. Não foi votado como lei ainda, não está funcionando. Então, nós vamos pedir, o vereador Felipe Laudati já fez uma menção a isso, nós vamos pedir que o prefeito encaminhe isso para a Câmara para a gente votar com lei, implantar o plano diretor e em seguida o prefeito faz já a reestruturação do plano diretor, porque já está em tempo para não começar de maneira arcaica, ultrapassada já. Com 9 anos de defasagem. Isso foi uma das conversas que o senhor teve com o Laércio antes de realmente cravar que o senhor seria vereador? Sim, eu discuto com ele já há muito tempo. Discuto. E ele vê com bons olhos no bom diretor? Sentido. Vê. Nós combinamos muito bem nas nossas visões sociais e nas necessidades do município. A gente conversa, tem diálogos bem claros e bem. E trocando informações e diálogos bem eficientes. E eu acredito no Laércio. Eu, Silvio Dias, como homem, como médico que sou e como vereador hoje. Nós temos um compromisso mútuo entre nós de desenvolvermos o plano diretor, o tratamento de resíduos sólidos e o tratamento do esgoto. Plano diretor, é algo fundamental. Por que que até hoje ele não foi aprovado e ele não é feito? Eu acredito que poucas cidades no Brasil tenham um plano diretor e sigam esse plano diretor. Por incrível que pareça, legalmente, cidade acima de 20 mil habitantes é obrigada a ter plano diretor. Sim. Provavelmente muitas devem ter, mas não devem seguir. Não segue. Então, e aí, Silvio Dias? Guaxupé copiou o plano diretor de São Sebastião do Paraíso. Não tem sentido isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. Mas e aí, Silvio Dias? Se é tão fundamental, por que que não se segue? É algo que basta ter um pouquinho de inteligência para ver que aquilo lá tem que funcionar. Eu acho que isso é falta de cultura, não vejo outra explicação. Falta de informação. Ou então não acreditar em informação, porque a gente não acredita. Acredito que a única informação que acredita é a própria, aquela que ele tem. É uma peça de primeira necessidade para qualquer agente executivo. É um planejamento para a cidade, né? Ou para qualquer administrador público. Eu não gosto desse termo. Antigamente tinha uma diferença entre governante, o agente público e administrador. Porque administrador é aquele que administra de maneira contábil financeira. Eu acho que o agente executivo, seja prefeito, governador ou presidente, não pode fazer só isso. Ele tem que usar o termo antigo do nosso dicionário. Governar com eficiência contábil financeira em prol do bem-estar da comunidade. Se a comunidade precisa de escola, ele tem que fazer escola, ele não tem que fazer rua. Se a escola, se o povo precisa de tratamento de infraestrutura básica, que é lixo e esgoto, tem que ser feito isso, a prioridade tem que ser para isso. Se o povo precisa de escola, é claro que o povo precisa de escola. Sim. Então, saúde e escola são prioridades. Saúde, que é? Tratamento de resíduos, tratamento de esgoto, que é resíduo fluido. Lixão é resíduo sólido. Esgoto é resíduo fluido. Chegamos ao ponto, então, dessa questão. Já tem até pergunta aqui. Antônio Cláudio, pergunta aí para o Silvio Dias o que ele acha da empresa se instalar em Guaranésia, ainda mais sendo implantado perto do seu sítio. Empresa de reciclagem. Essa semana, inclusive, eu fiz essa pergunta aqui no programa Alô Bom Dia. A imensa maioria das pessoas contrárias a essa questão de, para quem ainda não sabe, tem uma empresa que, inclusive, tem sede em Muzambinho, que está vindo para Guaranésia. Claro, esse primeiro está atrás de todas as autorizações, de toda a documentação necessária, para instalar um aterro sanitário, né? Um aterro sanitário aqui em Guaranésia. E esse aterro sanitário, dizem, né, nos boatos, os buchichos da cidade, que vai trazer lixo de cerca de 10 cidades, até mais, falaram até 16 cidades da região. Não sei se é verdade, se não é, mas não vai ser apenas o lixo de Guaranésia, de outras cidades também. O senhor é favorável ou contra, Silvio? Interessante a pergunta. A resposta, as pessoas que me conhecem sabem o que eu penso. Sim. Eu fui um prefeito que montou, não foi de autoria minha, foi me sugerido no gabinete da nossa deputada, que era Maria Olívia, a oportunidade de montar um consórcio de tratamento de resíduos sólidos. O famoso consórcio do lixo. E foi discutido, foi brigado, foi amaldiçoado, mas é necessidade. Eu não sei como é que essa firma descobriu isso aí, mas o empresário vai atrás daquilo que dá dinheiro. Claro, quanto mais cidades, melhor para o empresário, mais lucro ele vai ter. É inviável você montar um tratamento de resíduo sólido como deve ser para um município só de 20 mil habitantes. Não vai gerar lucro. Não se paga. Então não adianta nem começar, porque já tem vários estudos feitos a respeito disso aí. Tanto é que, por exemplo, quando me apresentaram um projeto, era para 7 municípios da nossa região. até Guaxupé deveria entrar aqui, não quis. Aí ficamos nós aqui em Guaranés, Arceburgo, Monte Belo. Arceburgo depois saiu, é, né, com Cabo Verde. Mas por que deu errado, Silvio? Refresque a nossa memória, por favor. Lixo, resíduo sólido, é um empreendimento muito rentável, por mais esquisito que se possa parecer. E quem atua, a atuação nessa área é uma atuação meio mafiosa. Então é complicado mexer nessa área. A própria FEAM é um órgão corrompido. Lá as coisas funcionam. FEAM, SUPRAM, tudo meio. Funcionam tudo meio a portas fechadas. Favorecer grupos. É. Né? Isso hoje em dia tem nome de propina. Mas nós demoramos para conseguir a licença, porque o idealizador do plano, o engenheiro que montou esse sistema, era meio brigado com a FEAM e ele não foi político para resolver. E então a nossa licença só saiu depois da interferência do governo estadual. O então governador Antônio Júnior Anastasia colocou um funcionário do alto escalão dele responsável para conseguir a aprovação da licença desse plano de tratamento de resíduos que era único, não tinha ainda no estado. Pioneiro. Né? Mas essa licença de funcionamento só saiu a primeira, que são três licenças, né? Sai uma provisória, depois sai. A primeira só saiu no fim da minha administração. E aí, no apagar das luzes. O prefeito seguinte não se interessou. Que realmente é uma área conflitante. Precisa ser meio convicto para mexer com uma coisa dessa. Agora, o senhor acredita que isso vá para frente? Agora, não tem nada a ver com o poder público. Sim, é uma iniciativa privada, isso. Pleiteando, fazer a mesma coisa. O pessoal da MZB, eu conversei essa semana, disseram que está tudo muito no começo. Até eles não quiseram vir no programa aqui, porque disseram que está tudo no embrião ainda. É uma questão. Ele me disse assim, é embrionário ainda, Antônio Cláudio, é muito no começo. A gente sabe que não é tão no começo assim, porque já foi discutido no Recodema em agosto desse ano. Então não é tão no começo assim. Né? E até está em ritmo meio acelerado. Mas o senhor acha que isso vai sair ou a comunidade talvez não deixe que isso aconteça? Tudo pode acontecer. Eu vou lutar para que isso aconteça. Porque eu acho que é um benefício enorme para o município de Guaranese. Essa história de trazer lixo de outro município para tratar aqui. É isso que eu ia perguntar agora. Isso depois vai ter que ser explicado, reexplicado, trazer técnicos aqui para mostrar, trazer o pessoal jurídico para mostrar as seguranças jurídicas do empreendimento. Né? Eu não conheço o empreendimento deles como é. Sei tanto quanto você. Sim. Só que é um tratamento de resíduo sólido com todos os passos que precisa dar. Eu já tenho um aval da SUPLAN de que é a regional da FEAM aqui em Varginha. O interessante de tudo isso aí, que a área que eles compraram é a área que foi autorizada no projeto do consórcio lixo. Como é que eles descobriram isso? Não me perguntaram, eu não contei nada para ninguém, não saiu da prefeitura de Guaranésia nessa administração, porque tá trancado o projeto lá, na administração passada. Eu não fui, a administração atrasada, mais que atrasada, né? E o João Carlos ficou 8 anos. Então, como é que eles descobriram, eu não sei. Eu acho que a coisa tem já um certo passo além do embrionário. Sim, claro. Você já seria comprado outra área. Sim, como é que descobriram que essa área era aprovada? Óbvio. Ora, quem é empresário, vai na fonte, chegou lá na FIAM, perguntou se for necessário dar um estímulo financeiro, porque claro, esse país funciona desse jeito, haja visto os nossos sociais. Basta ligar a televisão, é. Fica sabendo. Então, eu entendo que isso aí está um pouquinho mais que acima do embrião. É. Vai dar certo? Não sei. Iniciativa privada é muito mais rápida, muito mais fluida, muito mais eficiente que a iniciativa pública, por causa dos entraves legais. Eu torço para que dê certo, apesar de ter muita gente que não queira. Meus vizinhos querem me crucificar, são meus parentes. Mas é que eles não estudaram. Mas falta isso. Não se informaram a respeito da segurança do processo. Falta informação. É isso que senão gente... nós não poderíamos ter uma fábrica de tecido no meio da cidade, porque causa doença, nós não poderíamos ter a SIC aqui, porque causa poluição sonora. A grande preocupação que até eu tenho em relação a isso é a questão da fiscalização depois, né? Que a gente tem um grande problema nessa questão de fiscalização, e eu até citei como exemplo, a gente não consegue fiscalizar nem os ambulantes que andam na cidade. Imagina então fiscalizar. Mas a fiscalização, é óbvio que o município vai ter que fiscalizar, mas ela não é municipal. É, mas ela tem que acontecer, porque a gente sabe que cai no mesmo que a questão. Liga a televisão para ver como é que funcionam as fiscalizações no Brasil, né? É, mas isso é amarrado em leis. É. Precisa. E tem multas. Aí a gente precisa ficar. Nossa, e esse país só funciona. Não é esse país, não, o mundo inteiro. Só funciona com dinheiro, né? É, infelizmente. Eu não fez isso, paga. E as multas são pesadas. As multas para os prefeitos, que não vai. Eles vão, eu não sei o que eles vão fazer se botar essa lei para funcionar mesmo, porque eles vão quebrar as prefeituras. É, o caminho. Eles vão fazer com que todo mundo trate os resíduos. É, o caminho é esse mesmo. Ó, Isabel de Lima está parabenizando o senhor. Lúcia Dadeia, conhece? A Roberta Kelly. Essa é falsa. A Roberta Kelly de Guaxupé está parabenizando. Diz que lá em Guaxupé todo mundo gosta do senhor, que o senhor vai ser um ótimo prefeito. Garotinha Roberta Kelly ligando. Quem mais está mandando aqui? O César, lá do bairro do Jair, né? César, ex-vereador. Grande vereador que infelizmente a Câmara perdeu, né? Eu pelo menos acho isso, sempre falo isso aqui no programa. É, coloca aí no plano diretor, Antônio Cláudio, a rua Miguel Gibran, tá vendo, pessoal? Tem os suas particularidades aqui pedindo para que não seja. Vão ser colocadas todas as ruas. É. E vão ser estudadas todas, vai ser discutido com eles. É isso, eles, que é importante. Eles, moradores. É, para a gente até finalizar já o bate-papo, Silvio, a questão do tratamento de esgoto, né? Que é outro grande problema que. É, a gente já discute isso desde quando eu iniciei o programa, que faz 8 anos a gente está discutindo, falando sobre esse tema, e ninguém tem coragem de colocar isso para frente. Esse foi o único projeto de lei que a Câmara votou contra na minha administração. Votou contra por falta de conhecimento, informação, cultura. Votou contra por interesse, por interesse politiqueiro. E política é a arte de se fazer o possível. Politiqueiro é arrumar propina, ficar fazendo fuxico, ficar arrumando pelo em casca de ovo. Isso é politiqueiro. Lá nós estamos, nós, Edis, se somos nobres, nós temos que fazer política sã. Política, como está escrito no dicionário, a arte de se conseguir o possível. Você acha que agora sai? Agora sai esse tratamento? Espero que sim. E o tratamento tem que ser feito por quem? Tem que ser feito pela Copasa. É extremamente técnico. Não tem nenhuma outra firma no estado de Minas Gerais que consiga fazer. Todas as prefeituras que tentaram fizeram besteira. Para a própria Copasa é difícil, é oneroso. Então o caminho. A Copasa parece que já não está tendo tanto interesse mais em pegar esse pepino. Não, eu fiquei 3 anos para a Copasa aceitar agora, o município de Guaranese. 12 anos na hora atrás. Que aceitou, o pessoal tirou a calça para a cabeça. Os nossos vereadores da época. Vai ser uma briga difícil, porque se a gente continuar com a questão dos interesses pessoais, o pessoal vai pensar assim, os nobres edis, se eu votar isso, minha próxima eleição está em risco. Que vai mexer no bolso do cidadão. É por isso que eu vivo falando para os pares que nós temos que fazer isso aí esses 2 anos. longe das eleições. Mas é agora. Para que a coisa aconteça, o indivíduo veja com bons olhos o investimento que foi feito. Porque ninguém quer botar a mão no bolso, é claro. Mas eu, quando eu quando prefeito, me dirigi às mães. Quando o doutor Marcelo Paulo Ribeiro do Vale colocou a Copasa em Guaranésia, foi uma briga também. O povo não queria, porque tinha que pagar, que isso, que aquilo. Depois que começou a funcionar, o povo viu o benefício que era. As mães, principalmente, com os filhos doentes, cheios de verme, acabou. O problema de verminose acabou. Aqui tinha uma ameba que você tratava durante um mês o indivíduo, dois meses depois estava com a ameba outra vez, a criança chorando, com diarreia. É. Acabou. Hoje não tem verminose mais. Tem gente que reclama que a água está suja, pode estar até com terra dentro, mas ela é potável. Então a gente vai conseguir esse tratamento de esgoto agora nos próximos... Eu vou lutar para que consigamos. A Neuza Rosa Reis e toda a família está parabenizando, desejando boa sorte no cargo de vereador. Irmã da Tereza. Mindua está parabenizando, disse que ficou muito satisfeito com o senhor sendo par, né? Sendo nobre Edil junto com ele. É, bom dia, Antônio Cláudio. Vinícius Madeira, manda um abraço aí pro doutor Silvio. Tá mandado, Vinícius, muito obrigado aí pela participação. E, bom, pra gente finalizar, a pergunta que eu faço para todos os vereadores, questão de salário de vereador, tudo tranquilo? Tá um bom salário esse 4.700 aí, Silvio? A gente vai conseguir diminuir isso aí durante esses próximos 4 anos, porque teve muita gente durante a candidatura, durante a campanha, que falou que era favorável à redução. Uhum. E agora, depois que caiu na conta lá, parece que mudaram de ideia. Gostaram do valor? Gostaram do valor, né? É um bom salário? Eu vou dar a minha opinião particular. Sim. Até a minha esposa está fazendo uma campanha para baixar o salário dos vereadores. Ela nunca perguntou para mim a minha opinião. Ela vai ouvir agora. Tomara que ela não esteja ouvindo rádio. Tomara que ela esteja ouvindo rádio sentada. Sentada. Realmente tem muita gente que fala que vereador não faz nada. Os prefeitos falam que não precisa ter vereador, que administra sozinho, sem... Eu cansei de ouvir isso de prefeitos de Guaranésia, de Guaxupé, da região, quando eu fui vice-prefeito, quando eu fui prefeito. Vereador, mas atrapalha que ajuda, muita gente... Não, é isso aí não. E eu sempre fui contra. Eu tenho uma visão da nossa política muito realista. Nós temos 3 poderes constituídos, os três têm suas funções, são independentes e eles têm que existir, sim. Se o salário é pequeno ou é muito, existe regras para isso aí, constitucionais, né, que prevê mais ou menos o percentual, o valor do salário. Eu acho que o vereador tem que fazer muita coisa, e nessa gestão principalmente, que nós temos que botar plano diretor para funcionar, tratar, encabeçar o tratamento de resíduos sólidos na região, que não é só do município, que só do município vai fazer movimentação de lixãozinho aí, que não... Que é o aterro controlado, né? Que não é aceito. É um pouco aceito, já não é mais aceito. É menos ruim do que não ter. É o meio termo, entre o aterro e o lixão. Mas ele não é lixo, ele vai ser multado, o prefeito que tiver aterro controlado vai ser multado, porque é para tratar resíduo sólido. Então os vereadores têm muito o que fazer. Muito o que fazer. Por isso merece os 4.700. Eu acho que merece, sim. Agora, se depois abaixar salário, não pode. Não tem como. É ilegal. Então não tem quem vai fazer isso aí. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Se alguém conseguir cativar os vereadores, porque eles façam a doação de parte do salário para entidades, por qualquer finalidade que seja lícita e digna, é uma questão de a sociedade se movimentar e tentar. O senhor doaria parte do seu salário? Poderia doar. Se for alguma causa nobre, né? Ser imperativo, eu acho que é difícil fazer com que todos doem. Então... Estou pensando aqui nos vereadores aqui. Bom, alguns nobres realmente acho que terão essa boa vontade. Vamos ver. Adorei o bate-papo. É o que menos me preocupa. Adorei o bate-papo. Me preocupa o plano diretor, o resíduo sólido e o resíduo líquido. Isso é o que a gente vai continuar cobrando aqui na rádio essas questões, porque, e a gente, principalmente, a gente deve levar essa informação. Quando eu abordei esse assunto durante a semana da questão do aterro sanitário, ficaram bravos comigo, que a gente precisa discutir isso com a população. A população precisa saber até o que é isso. Que a maioria, antes do não, as pessoas não sabem nem o que é. A primeira coisa, diante do novo, a gente fala não. Sim. Eu fico com um pé atrás. Eu estou cansado de mastigar isso aí, porque eu fiquei 3 anos vendo isso aí, participando de reuniões, e não só de reuniões, ver o projeto, entender o que é, como é que funciona, como é que não funciona, onde que pode errar, onde que não pode errar. E hoje a coisa já está mais evoluída. Mas eu só queria falar uma coisa para você para terminar o nosso bate-papo. Plano diretor. Tratamento de resíduos, seja sólido e líquido. Tudo isso se resume em uma palavrinha pequena: saúde. E a gente costumou muito, a gente vai falar nós daqui a pouco. Nós começamos de trás para frente. Eu fui o que comecei. Eu primeiro fiz o atendimento do 100% do PSF, que é medicina, apesar de ter uma conotação e ter uma parte preventiva, e tem mesmo. Sim. Não funciona a toda brida, porque não tem nenhum médico responsável pelo PSF, é um absurdo, mas precisa ter, e vai ter. Sim. Foi uma das discussões essa semana na Câmara, inclusive, da criação desse cargo, né? O cargo até existe, né? Não tem uma pessoa. Não, mas ali estão fazendo um cargo de gerencial, não técnico. Tá. Tem que ter o gerencial. E o técnico. Mas tem que ter técnico. Tem que ter um médico responsável. Sim. Por isso. Não pode ser um leigo. O leigo serve para ver a parte de execução, a parte estratégica, financeira, tudo. Mas tem que ter um médico para gerir os outros colegas. Como que tem uma enfermeira para gerir as outras, os seus pares. Sim. Então nós começamos de trás para frente. Nós tínhamos que ter começado pelo esgoto, pelo lixo. Mas começamos como pudemos começar. E vamos terminar agora. Se Deus quiser. Muito obrigado, Silvio, pela participação aqui no programa de hoje. Intervalo comercial. A gente vai continuar falando sobre saúde. Saúde de verdade daqui a pouquinho com o pessoal de Itapiratiba. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso.